Aconteceu um caso muito interessante de um cristão que deu 30 moedas para que um outro cristão guardasse para ele, porque ele ia fazer uma viagem e quando ele voltasse, ele iria receber de volta aquelas 30 moedas. E o amigo recebeu as moedas e o outro foi viajar. Algum tempo depois, o amigo retorna de viagem e procura a pessoa para quem ele havia entregue as 30 moedas para recebê-las de volta. E ao pedir as moedas de volta, o outro, com a maior disfarçatez, disse para ele: "Mas eu já te devolvi." "Como me devolveu? Se eu te dei antes de viajar, e só agora estou te pedindo novamente? Você se esqueceu que eu já te devolvi as 30 moedas?" "Não, você não me devolveu, não. Você está enganado." "Não, quem está enganado é você. Eu te devolvi, sim." E o outro ficou nervoso e disse: "Olha, meu amigo, não brinque comigo. Eu estou precisando das moedas que eu deixei com você. Me devolva, por favor. Mas eu já te devolvi, não me perturbe mais." Então o homem disse: "Você é capaz de comparecer diante do pastor, que é um homem de Deus, e confirmar o que você está falando?" Ele disse: "Eu sou capaz de confirmar diante do pastor e diante até de Deus que eu te devolvi as moedas." "Ah, então vamos para a igreja." "Não, hoje não, amanhã eu vou com você." E combinaram de ir no dia seguinte. E o pastor deveria resolver aquela pendenga, aquela questão. No dia seguinte, no horário marcado, os dois compareceram diante do pastor. Porém, o falso cristão, ainda na sua casa, pegou uma bengala oca, e colocou dentro daquela bengala as 30 moedas. Fechou a bengala e foi até a igreja se encontrar com seu amigo, usando a bengala, se fingindo de manco e usando a bengala. Então eles chegam diante do pastor e o verdadeiro cristão relata o caso, dizendo: "Pastor, antes de eu viajar, eu deixei com ele 30 moedas, com a condição que ele iria me devolver assim que eu pedisse, assim que eu voltasse. E agora ele está jurando que já me devolveu, mas é mentira dele." E o pastor então pergunta para o falso cristão: "É verdade que você devolveu as moedas para ele?" "Devolvi as 30, devolvi todas. E sou capaz de jurar por isso." E o pastor disse: "Então quero ver isso." Então, o falso cristão falou: "Tá bom, eu vou fazer o juramento." Virou para o verdadeiro cristão e disse: "Segura aqui esta bengala junto comigo que eu vou jurar." E o outro ingenuamente segurou a bengala. E o falso cristão jurou dizendo: eu juro por Deus, que eu entreguei nas mãos deste homem as moedas que ele deixou comigo." Porém, o verdadeiro cristão, quando ouviu este juramento, ficou tão passado, tão nervoso, ele ficou tão fora de si, que ele pegou aquela ponta da bengala e jogou no chão. E quando ele jogou a bengala, escapou da mão do falso cristão e saiu a tampa da bengala. E para espanto de todos, as moedas saíram de dentro da bengala e se espalharam pelo chão da igreja. O verdadeiro cristão, surpreso, olhou para o falso cristão que estava amarelado de tanta vergonha. Porém o pastor, sem se perturbar, disse ao verdadeiro cristão: "Meu amigo, toma de volta as tuas moedas. Porque pela providência de Deus, pela justiça de Deus, elas retornaram para as tuas mãos. E eu já sabia que este homem era um falso cristão e mentiroso. Porque o verdadeiro cristão não jura por nada. Porque sobre o juramento, o Senhor Jesus disse em São Mateus 5:33: Não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Deus não se agrada de pessoas que juram, juram pelo céu, juram pela terra, juram pelo Pai, juram por Deus, juram por tudo. Porque o Senhor Jesus, Ele não quer que você diga a verdade somente sob juramento, mas Ele quer que a tua palavra seja verdadeira o tempo todo, e nunca seja necessário qualquer pessoa jurar para provar que está falando a verdade. Mas existem muitos enganadores no mundo. Profetizou o Senhor Jesus a respeito deles, dizendo que muitos enganadores iriam surgir no final dos tempos, e eles viriam falando em nome do Senhor, como se estivessem jurando, e eles enganariam a muitos. Está escrito em São Mateus 24:5, versículo 4, diz assim: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Muitas pessoas usam o juramento para enganar outras pessoas. Mas o pior de tudo é usar o nome de Jesus para enganar outras pessoas. Porque já muitos enganadores estão surgindo no mundo. Na segunda carta do apóstolo São João, no versículo 7 e o versículo 8, nesta carta tão pequena, que não chega a ter nenhum capítulo, a não ser um só, no versículo 7, diz o seguinte: porque já muitos enganadores entraram no mundo, há muitos enganadores no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Tem muitos duvidando até que Jesus ressuscitou em carne. Dizem que ele ressuscitou só em espírito. São enganadores e anticristos. E o apóstolo João aconselha: olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado. Antes, recebamos o inteiro galardão. Tome cuidado, meu amigo, minha amiga. A quem você está confiando o depósito da tua alma? As 30 moedas desta história representam o preço de um homem. Foi por este preço que o Senhor Jesus foi vendido. Você está entregando o depósito da tua vida, o valor da tua vida, a um enganador, a um trapaceiro, que na hora que você pedir a tua vida, ele vai jurar que já deu, e ele na verdade está roubando a tua vida. Acautelai-vos, porque já muitos enganadores estão no mundo. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 16, no versículo 18, Paulo nos acautela dizendo o seguinte: porque estes enganadores não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. 30 moedas, o símbolo do preço de uma vida, o preço de um escravo no tempo de Jesus, o preço pelo qual Jesus foi vendido, o preço simbólico da tua vida, e você está mandando o enganador guardar este preço tão valioso, ao invés de entregar a tua vida, o valor da tua vida na mão de um trapaceiro da fé. Entregue a tua vida, a tua alma, o teu coração, a tua mente, o teu corpo, o teu espírito, na mão daquele que é o caminho, a verdade e a vida, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.